Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside aqui em nossa cidade. Ele é profissional do Pente Vale aposentado. É ele o senhor José Carlos Mota, que diz: bom dia, amigo Rubens. Continua aos domingos a ouvir um jardim com a música e a saudade. E ele não perde uma audição há muitos e muitos e muitos anos. Ele gostaria hoje de ouvir Orlando Silva, arranjo do Radamés, do Raul Sampaio, o cantor das multidões defendendo Eu Chorarei Amanhã. Sidney Barreto, que viveu aqui, viveu em Araraquara, hoje reside em Rio Claro. Musicista e compositor, gaitista, talentoso. Sidney Barreto, com o conjunto da gravadora Odeon, executa, dele mesmo, Sidney Barreto, Soca Paçoca. Tudo para ele, o profissional da Naval e da Tesoura aposentado, o senhor José Carlos Mota, nosso ouvinte, noite ilustrada com Portinho fazendo arranjo. Saudoso intérprete defende do não menos saudoso Alfo Alves, Meus Tempo de Criança. Eu chorarei amanhã, hoje eu não posso chorar. Eu chorarei amanhã, hoje eu não posso chorar. Um dia pra gente sofrer, o outro pra desabafar. Eu chorarei amanhã, hoje o que eu quero é sambar. Eu chorarei amanhã, hoje eu não posso chorar. Eu chorarei amanhã, hoje eu não posso chorar. Um dia pra gente sofrer, o outro pra desabafar. Eu chorarei amanhã, hoje o que eu quero é sangrar. Chorarei amanhã, hoje eu não posso chorar. Eu chorarei amanhã, hoje eu não posso chorar.

Nesta manhã de domingo, vamos enfocar agora a direta família de Dona Maria Luísa e seu Francisco Rodrigues de Moraes e o filho Francisco, toda a família de Moraes em Nossa Senhora, e eles querem ouvir com o saudoso intérprete Nelson Gonçalves, em belíssimo arranjo do maestro Nelsinho, do marinho Nelson Gonçalves, com excelente coral, canta Tudo Acabado, sucesso da Dalva de Oliveira. Conjunto musical Os Coroas, também aqui em nosso coreto imaginário, para executar do Sérgio Bittencourt a composição Naquela Mesa, que o Serginho fez em homenagem ao seu pai, o Jacó do Bandolim. Tudo isso para a família de Dona Maria Luísa e Sr. Francisco Rodrigues de Moraes e o direto filho Francisco. Para eles, titio Silvio Caldas defende em arranjo do Radamés, composição dele, Silvio Caldas, para os carnavais passados, a melodia Andorinha. Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, eu não sei. Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, eu não sei. Nosso apartamento agora vive à meia luz. Nosso apartamento agora já não me seduz. Todo egoísmo veio de nós dois. Destruímos hoje o que podia ser depois. Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. como andorinha que fugiu. Bailarina serena que traça no espaço uma doce esperança. Esperança brejeira que traz a saudade primeira de alguém que partiu. Andorinha feliz, se o destino não quis, devo me conformar. Sou andorinha caída na estrada da vida, não posso voar. Andorinha, teu verão está longe, longe está o meu amor, meu canto, meu choro e a saudade me traz. Andorinha, bailarina serena, a saudade de alguém que partiu, como andorinha que fugiu. Em seu rádio, em seu 13º ano consecutivos, a pedida de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso último intervalo e na volta, vão comparecer e vão desfilar Moreira da Silva, Luiz Lua Gonzaga e o Rei da Voz, o Chico Viola.